não estuda. Nada muda, governo nega educação. Controla o povo pelo dinheiro. Cadê o dinheiro? Fernando Henrique fez o Brasil virar um puteiro no mundo inteiro. É a mesma parte de Faria. Não é fácil ser homem de aço no dia a dia. DJ Slicker. Sei que não é fácil. Sei que não é fácil. Sei que não é fácil, não. Não é fácil, não é fácil. Sei que não é fácil, não. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Sei que não é fácil, não. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Sei que não é fácil, não. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Não é fácil. Sei que não é fácil, não. Lá do leste. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado, Clemente. Muito obrigado, Show Livre. Até uma próxima. É nós que soma.